O amor se esvai, o ódio à flor da pele. As pessoas se calam, se matam, se ferem. O medo da vida desconta nas drogas. Política de merda que desfaz e ignora. O mundo está triste, as almas sem paz. Olhares perdidos, pequenos sem lar. Incapaz do poder, distribui a miséria. Mãe que chora pelo filho, mas quem chora por ela? Cadê a paz prometida? Meu Deus que tá no céu, a maldade consumindo a vida por um véu. Prioridades trocadas, crianças armadas, igrejas baixada, manipulação em massa. Cultura conturbada, música pobre corrompendo jovens sem conteúdo, fissurados no veneno. Será que ninguém tá vendo? Nem ao menos se importa o desespero por emprego batendo de porta em porta. Em meio a essa desgraça eu vejo um gesto de amor, um senhor de modo simples. E a lágrima secou e disse: tenha fé, erga a cabeça e acredite. Nenhuma folha cai, somente Deus é quem permite. Vejo a maldade destruir meu coração, minha esperança diluir na solidão. Mundo de lobos onde impera a traição. Tudo em vão, tudo em vão. Será que um dia encontraremos solução pra essa dor que só impede a compaixão? Meu desabafo é também minha oração. Minha oração. Não sei se acredito, as palavras me confortam. Ao menos a vontade suicida foi embora. O mundo não tá normal, ser humano irracional, se mostrando cada vez mais doente e animal. Racismo declarado, apoio ao fascismo. Fascista disfarçado de pastor e de político. Narcisismo imperando, pobreza ao extremo. Comércio de órgãos, corpos apodrecendo. O que tá acontecendo? O que o mundo se tornou? Virou piada pelos olhos do menino. O terror, a expressão de medo, pânico, abandono, insegurança, fome e miséria. Até quando não? Não me engano, coisas ruins acontecem com pessoas boas, até mais do que merece. Eu acredito, eu não desisto não. Estamos sozinhos, há uma força que me leva a lutar por tudo isso. Sendo luz pelos caminhos, espalhando compaixão. Isso não é depoimento, é certo.